despertador me acusou de ter passado muito tempo a sonhar. O filtro de barro limpou as impurezas que o cinza da cidade fez juntar. No meu lugar, onde há cores, furta cores, cores vivas pro jantar. No meu lugar, de amores invasores, instigantes de beijar. Se é juntinho, cai bem. Desculpe o casaquinho, mas amo a minha nudez. Não me culpe assim, amor. É voador pendurado na parede do meu quarto espacial. Guardei em caixas de isopor milhões de sonhos bagunçados no cantinho do quintal. No meu lugar, onde a mente filtra sonhos, desamores e o chá. No meu lugar, onde a música é constante e convida pra dançar. Amor.